dizer. A sua voz rouca me chamando de amor. Meu amor, me deixando quase louca de prazer. Pra mim foi demais, envolvida em seus braços. Eu encontrei a verdadeira paz. Te amo demais. Não dá. Pra mim foi demais. Te amo demais.